4, estamos sendo Recife, frequência na 2.6, decimal 5, alterna 133, decimal 65. Uno, dois, meia, decimal 8, 5, alterna 133, decimal 65. 320, direita no 219, via Fox. Direita no 219, via Fox, 62. São 436, deixa para 2007, a gente não gera mais 7, autorizado o final do procedimento ele é satisfeito, a pista não gera é totalizada. Rota 962. Andrei Salvador, via Estrada Palmeiras 1, via Passa Avenida de Voo 070, ajuste na 097. 6, rádio sinal de prosseguimento, emissor de Salvador, frequência 118, decimal 9, 5. Gol na 162, consegue as restrições de altitude e velocidade na posição etapa, recuperador 2.100, ajuste na zona na frente. Autorizado o final do procedimento do EFS-3, a pista não terá essa estabilizada. Gol na 962, autorizado o preparamento de voo 0.50. Salvador, boa tarde, gol no 436, sinal da 90, visto. Gol 1436, para registrar, uso autorizado, visto no 0, vento 1, 0 graus, 1 por nós. Sempre livre, posição 0, gol 1436. Bono 250, bom dia, controle Salvador. E a chegada da Bono de 1, 2, aparelho de voo 060, ajuste no 017. Mantenha o perfil Bono 250. Alfa, direto 4. Complete nosso procedimento, no Porto Salvador, presente 118-95. Por. 219-62-17-97. Autorizado o final do procedimento de EOS-8. Atenção, 0 é estabilizado. 20-18. Oi, muito bom dia. Eu acho que eu consigo decolar na frente. Atacando o Alfa, Golf Kilo, contato radar na decolagem, via saída, Avo 1, estudo mantendo o 2100. Atacando o Avo 1. Atacando o Alfa, Golf Kilo, confia a sua ideia para o destino. 7, forma o helicóptero sobre o vosso setor noroeste do campo, aproximadamente 2 milhas fora da final, 2 milhas à esquerda da final do Avo 10. Essa é a próxima, Golf Kilo, Avo 1-2. Caso o Eco mantém o setor, nem se aproximar mais da final do Avo 10. Caso o Eco regressando. Então, acho que eu vou fazer na escuta, doutor. Beleza, Avo. 3437, chama o 135, procura o 32, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Autorizado ponto, voo 1-1-6. Contato radar, 58 milhas para o oeste de Salvador, 2-1-6, 40 de taxa, agora vamos 1, repasse para a descida. Ajuste na 0-1-7. Mantenha a comédia de aguarde, Oscar Bolsonaro. Atacando o Alfa, o Kilo direto do Kilo, subindo restrito a 3 mil pés. Kilo, 3 mil pés, Kilo. Direita 0 Fox 1219. Direita Fox 1219. 0, ele já disse até 4 mil pés, a gente tem 0 no pés. Uma 912, complete nosso procedimento, MT Salvador, frequência 118, destino 95. 16. Alvo Tequila, tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, descendo para o nível de voo 050, carga 208. Gosta, Golfo Tango, autorizado de descer para 4 mil pés, a gente mandou no céu. Consultando reparação para o seu pensamento, o vestido da Natura 360 está limitado pela Rádio 2 de Goiás, Salvador. espacial 280 de voz para o Tango para o curso localizador com a direita para a 140 Costa do Vento. Para todas as informações de voo e alerta, chama agora o centro de busca pela frequência 126.0, até o número 28.8. Seguir para o controle do nível para o qual irá subir. Sim, isso, 04. Franca Barão 2008. 208 na 3207. Salvador, bom dia, está 3895 da Colón, está 1. 3895, contato Rodana Decolagem, cidade de São Paulo, carinho de voo 340. 340, pode valer, era presente? Não tem a número 2 na saída de São Paulo. Deixa eu ver, a 1 está mantendo perfil, está 3845. Passamos para o Sierra, para o copiar o controle? Para 4.000 pés, ajuste no 0.7.